Conversas Aleatórias. É o regresso de Conversas Aleatórias neste início de 2015, no qual não temos sido muito consistentes, regulares, digamos assim, nunca por culpa nossa direta, mas as coisas acontecem, temos andado intermitentes, era essa a palavra talvez neste meu vocabulário algo curto, algo ignorante. É o regresso de Conversas Aleatórias, um programa que conta com dois locutores no canal 1 da Rádio Antena Web. Eu sou o Nuno Miguel e Joaquim Pereira está ao meu lado. Muito boa tarde a todos. Após uma curta ausência, mas foi uma ausência que nos custou muito, mas somos os atributos da imponderabilidade. Essa palavra, eu já terminava já o programa depois desse conjunto de sílabas seguidas. Portanto, estamos de volta para a emissão 103 de Conversas Aleatórias. Um programa, para quem não sabe, que analisa vários tópicos que aconteceram relacionados com temas que se desenvolveram na própria semana ou não. Nesta semana não contei muito com isso, só mais ou menos. E que tem por base notícias, desporto, músicas, efemérides, sei lá, insólitos, passagem da Bíblia até, aleatório, não é verdade, Joaquim? Em suma, conversas aleatórias. Aí está, o título define muito do que é este programa. O espaço radiofónico publicado aos domingos, e estamos de regresso para o domingo 1 de março, gravamos no dia anterior, sábado 28 de fevereiro, horas depois de eu cá para as minhas bandas ter visto um derby sempre aguardado de Londres de futebol entre o West Ham United e o Crystal Palace. Se fosse numa Londres qualquer portuguesa, seria Unidos ao Fiambre do Oeste contra o Palácio Cristal, não é verdade? Muito bem. West Ham United contra o Crystal Palace, em que, para quem gosta de futebol e sobretudo para aqueles que costumam criticar os árbitros portugueses, vejam os jogos lá fora. Há mania do portuguesinho, não é verdade? Tudo que é português é mau. Mas se tiverem a oportunidade, revejam um jogo, ou resumos, ou qualquer coisa dos melhores momentos, os highlights, como se diz em inglês, e vejam a quantidade de erros. Isto foi só um exemplo de muitos que eu tenho visto, até em jogos de Liga dos Campeões e assim, mas os árbitros portugueses é que não prestam, não é verdade? Os lá fora são todos ótimos. Bom, hoje vamos começar, sim, porque até agora faz a conversa. Para este dia 1 de março vamos ficar às tiras, vamos educar como deve ser, e ainda apelar às virtudes. E eu disse que vamos ficar às tiras, porquê? Shall we try it right through? Won't you see now, Mr. Gordon? Excerto de Swing Time, datado de 1936, que ainda ouvimos como cenário do fundo, é um filme de comédia musical muito habitual na altura, nos Estados Unidos da América. Foi filmado em Nova York e contou com Fred Astaire e Ginger Rogers. Por isso é que é às tiras. Considerado até por muitos o melhor musical que incluiu esta dupla famosa, isto em 1936. Porquê é que trouxemos isto? Porque na terça-feira passada arrancou a 35ª edição do Festival Internacional de Cinema do Porto. Não conhecem? Talvez conheçam o Fantas Porto, no Teatro Rivoli, numa altura muito bem escolhida, em que na rua nem sequer se consegue passar. É Magalhães Lemos, não é? Na rua lá, por causa das obras do elétrico, nem se consegue passar, abaixo do Espaço Manuel, portanto, abaixo do Museu do Porto, os carros a partir de quarta ou quinta-feira, pelo menos que eu tenha visto, nem se consegue passar lá. E então a série de filmes Extreme Horror, que este ano o Fantasporto é muito centrado no terror, antecipou a abertura oficial no Fantasporto, que foi anteontem, na sexta-feira. E quem são os centros deste Fantasporto deste ano 2015? Orson Welles, o homem da Guerra dos Mundos e outros. E esta dupla, Fred Astaire e Ginger Rogers. Porquê Fred Astaire e porquê Fred às tiras? Não é verdade, Joaquim Pereira? Sim. Noutros tempos era o Fred às tiras. O portuguesinho teve sempre a mania... Dos seus trocadilhos. Que recordações há, Joaquim Pereira, desta dupla, se é que há? Porque estamos a falar de 36, nenhum de nós ainda era... Não, eu já era, já tinha 11 anos, mas o Joaquim ainda não era nascido. Não. Eu, na altura, estava emigrado para o Ceilão. Ainda faltava muito para nascer. Mas foi uma série de filmes que houve. Um deles era este de, com... O Tempo do Swing. Swing Time. Mas o Fred Astaire fez Serenata à Chuva, muitos filmes, e que era uma maravilha ver aquilo. Claro. Orson Welles já sabemos o que era. Era aqueles filmes a preto e branco, muito... Uma novidade na altura, filmes a preto e branco. Eu digo honestamente, eu gosto da cor, e a minha especialidade foi trabalhar com a cor. Mas... Mesmo para fotografia e cinema. Tem outra classe. Tem outro... Entranha-se mais na gente e nós estamos ali mais... Pelo menos para mim. E então filmes de terror ou de suspense, não há nada que chegue a preto e branco. Claro que neste excerto que ouvimos, não é subestimar o som que ouvimos, porque além da música e do diálogo anterior, escutamos também os passos do sapateado. Mas claro que beneficia quem conseguir ver mesmo o excerto deste filme, desta parte que nós vimos. Swing Time, com Fred Astaire e Ginger Rogers. É um bocado difícil dizer em rádio assim à primeira. Ginger Rogers. Ginger, como é que é? Ginger. Ah, percebi que tinha dito outro trocadilho da altura. Não. Bom, este foi a primeira. E este, por acaso, não tenho memória. Foi, já agora, Fred Astaire, claro que é nome artístico, porque o verdadeiro nome deste senhor era Frederick Austerlitz. Filho de imigrantes, o homem austríaco e ela descendente de alemães, mas nasceu já nos Estados Unidos da América. E tendo em conta que ainda nasceu no século XIX, 1899, viveu muitos anos. Viveu, ora deixa cá fazer contas, 88 anos, sim, 88. Sim. Morreu a 22 de junho de 1987. Ginger Rogers, também não era o seu nome. Virginia Catherine McMath, também nascida nos Estados Unidos da América. E viveu durante 84 anos. Essa gente, afinal, também havia os longa-longos. Desculpa interromper. Qual é... O artista da música, de cinema e até de teatro, que usa o seu verdadeiro nome, principalmente os Joaquim Pereira. Ah, pois. Pô, porque... Tá, eu esqueci desse aí, não é pouco conhecido, na verdade. Eu sou Porto King. Ainda está na rampa de lançamento para o auge da sua carreira. Bom, esta foi a primeira de duas músicas de hoje, posso já avisar. Música, um enxerto de música, um enxerto de um filme musical. Vamos à notícia. Que eu vou criar uma notícia dentro da notícia. Não vou criar, mas vou sublinhar um aspecto. Então eu li uma notícia, foi na quinta-feira, sim, em que diz: pagar aos fumadores para deixarem de fumar. O que é que está em causa? É uma das propostas que o Ministério da Saúde está a equacionar nesta altura e consiste em devolver aos portugueses e às portuguesas o dinheiro que eles gastaram em medicamentos para largar o vício, para deixar de fumar. Isto li no Expresso. Em que se lê que a possibilidade dos fumadores receberem de volta o dinheiro que gastaram nos medicamentos utilizados para deixar de fumar é precisamente uma das hipóteses em estudo. Quem revelou isto foi Fernando Leal da Costa, secretário de Estado adjunto do Ministro da Saúde, quando falou ao Jornal Público na quinta-feira. Primeiro, e num resumo, o que é que acha, Joaquim? Que dizer disto, desta medida que está ainda em equação? Eu não sei. Se for para ser... Ou seja, para atuar como tem atuado o Ministério da Saúde, isto é um problema. Porque se o Ministério da Saúde não tem trabalhado como é conveniente, faltas de médicos, faltas de hospitais, faltas de assistência, falta de tudo, não pagarem aos fornecedores, epá. Então, mas acha que aqui é dinheiro mal gasto? Não é ser o mau gasto. Se eles já não têm dinheiro para pôr os hospitais e centros de saúde a funcionar como deve ser, Onde é que eles vão buscar este dinheiro? É aos medicamentos, se eles Se vão devolver o se dinheiro. vão devolver dinheiro, eu ponto de interrogação e acabou. É uma medida que se aplaude no que diz respeito ao incentivo a deixar de fumar, Sim, mas eu concordo. a partir daí os orçamentos que existem ou não estamos lá dentro para saber. Eu trouxe isto também porque vamos mudar completamente o contexto. Repare, e eu li no início, pagar aos fumadores para deixarem de fumar. Este é o título que eu vi em mais do que um lado. E depois vamos a ver o que é. E afinal é devolver o dinheiro que os fumadores já tinham gastado para os medicamentos e tal. Isto é um exemplo do jornalismo que eu acho que não se deve fazer. Porque, ao lermos uma notícia, pagar os fumadores para deixarem de fumar, e se calhar como eu, muita gente fez, o que é que eu fiz? Pensei logo. Então, uma pessoa que já não fuma desde que nasceu, não tem dinheiro a incentivos por causa disso. E os fumadores, quando deixarem de fumar, vão ter direito a dinheiro por causa disso. Ao ler o título, é isso que se pensa. Ou pode-se pensar, mas depois ao ler o corpo da notícia e basta ler o primeiro parágrafo, percebe-se que é devolver o que já foi gasto. Não é pagar para deixar de fumar, que é É. diferente. Mas se repare-se em ler só o título, Oh, pagar aos fumadores para deixarem de amigo, fumar. lá vamos nós bater na mesma pedra. É um jornalismo apelativo em relação ao título, mas é mentiroso. Quando se lê o título, é mentiroso. É sempre Não, não é sempre, não há bem, sempre é uma sempre. pessoa pega numa revista, num jornal ou num médico qualquer, em umas grandes letras e tal. Mas depois Quando se vai ver. se for a ler a notícia, não tem nada a ver. Outro registro, já disse o tópico, outro tópico deste programa é o registro. Pode ser um registro áudio, aliás, já escutámos ao bocado, é um registro e música no Swing Time do Fred Astaire e a Ginger Rogers. Um registro escrito foi publicado, não nesta semana, mas ao longo deste mês de fevereiro, que para nós termina hoje, em que eu trouxe aqui, e vou ler rapidamente também, é curto, são quatro parágrafos. Escrita por Maria do Rosário, o artigo escrito por Maria do Rosário Carneiro, publicado pela Rádio Renascença através do seu Não tem jornal nada a online, ver com página aquele 9. que foi ministro, o Carneiro. Isso era o Sá Carneiro. Não, o outro Carneiro. Não sei. Pergunta ela: como educar? Que atributos deve ter quem educa? Quais são os critérios? Quais são as prioridades? Vão ser as crianças suscetíveis de serem educadas? Como conquistar as crianças para esta ação indispensável ao seu desenvolvimento? Estas e muitas outras são perguntas recorrentes que atravessam os textos que lemos, discutimos, analisamos sobre matéria educativa. A questão é tão ampla e tão complexa que muitas vezes vamos elencar um tema, uma perspectiva, uma estratégia numa tentativa de algum aprofundamento e esclarecimento quanto a vias possíveis de intervenção. E é sempre com o mesmo objetivo. O objetivo é promover o desenvolvimento pleno do potencial de cada um. Proporcionar os instrumentos de que cada um necessita para se transformar num ser maduro, autónomo, responsável e feliz. John Dewey ensina que a educação é, entre outras coisas, um ato de amor. Na verdade, os pais, primeiros educadores, amam profundamente os seus filhos e, porque os amam, tudo proporcionam, ou procuram tudo proporcionar, para que os seus filhos cresçam bem. Um bom professor, diria mesmo, um professor é aquele que ama os seus alunos e, porque os ama, aos alunos, ajuda-os a crescer. Contudo, aprendemos também com Jacques Delors que, para ajudar a crescer, para se ser pessoa, para além de ensinar, além de ensinar a conhecer, é preciso ensinar a fazer e a fazer com os outros. Não basta, pois, amar. Ou, dizendo de outra forma, é igualmente preciso aprender e trabalhar para amar bem. É preciso mostrar como se faz o que ensina, testemunhando, demonstrando. A criança, tendencialmente, só faz o que vê fazer, só toma as atitudes que lhe são apresentadas, só partilha dos valores que lhe são propostos nas ações ou nas omissões. Só dizer não chega. Educar é, por isso, um ato de amor exigente. Exige preparação e exige exemplo. Exige um cuidado constante em cada ato praticado, porque cada ato transmite conhecimentos. Equaciona opções, determina atitudes. E existe também humildade na capacidade de aprender o que o outro, a criança, tem para me ensinar, para que eu, o adulto, com ela, possa aprender a educar melhor. Fim de citação. Eu não tenho muito a dizer. Eu sublinho aqui o amor exigente e o resto eu digo amém a tudo o que está aqui. Eu, a parte que concordo mais e melhor é o último parágrafo. Porque até aqui, até antes, há um bocadinho de utopia. Eu tenho um exemplo flagrante. Parece que há utopia em todo lado, não é verdade, Joaquim? Oh, Mas, né? Utopia, palavra de Joaquim. eu Tem um exemplo? tenho um exemplo que isso. Tive a sorte, tive a felicidade de ter uma professora primária, ou seja, desde a primeira à quarta classe, não é como agora o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, que ela não era uma professora, ela era uma mãe, uma colega, uma amiga e. Perdão. Perdão. Isto é que é bem combinado. Estava aqui o papel à nossa frente a dizer perdão quando se tosse. E então, ela, com ela, já homens casados, com filhos, nunca deixámos de esquecê-la. E fazíamos reuniões anuais em que ela era homenageada. Por todos, sem exceção. Os mais cabulários, os mais sapientes, os mais aplicados, mas todos, todos, tínhamos um amor maternal. E só depois é que vinha a professora. E lá está. Há pessoas que nascem. E hoje, infelizmente, e eu tenho lidado com alguns, lidei, porque agora já não lido, já estou arredado. Santinho seja Deus, que não digo miséria, mas quase. Muitos deles, eles não são professores, eles são empregados da escola. Ou seja, eles têm o emprego, não têm a vocação, a dedicação. E depois há outra, pior, pior, pior. As coisas de amor dos pais, os primeiros educadores, são os primeiros a darem maus exemplos, má educação e fazendo tudo o que os meninos querem. Nós tínhamos regalias, mas também tínhamos deveres. Não era, ai, ah, hoje eu quero isto. Oh, ia protestar e agredir professores. Mas onde é que já se viu isso? E depois, se a professora reage por qualquer motivo, dá um sapão, não quê? Lá vem a família toda inteira para dar uma tareia à professora ou ao professor. Isso é educar? Tenho dito. Noutro registro, noutro tópico, nós vamos voltar para as notícias, porque nesta semana apareceu no dia 23, que foi na terça-feira, talvez, segunda-feira, um estudo que foi realizado nos 4 anos anteriores, entre 2011 e 2014, envolveu instituições nacionais e concluiu que em cada 1.000 portugueses com 60 ou mais anos, 123, ou seja, 12,3%, podem ser alvo de algum tipo de violência por parte de familiares, amigo, vizinho ou até um profissional remunerado. Foram revelados, como eu disse na segunda-feira, estes dados no Porto, pela Associação de Portuguesa de Apoio à Vítima, por Maria de Oliveira, dessa associação. A média nos outros países da União Europeia é de 21 a 22 em cada 1.000 pessoas, ou seja, na União Europeia anda na média de 2,1, 2,2%, aqui é 12,3%. Estes são os dados principais. Isto, Joaquim Pereira, está relacionado que é com o nível social, com a cabeça das pessoas, com o desespero em alguns casos, porque não têm paciência para compreender que as pessoas já não têm 20 anos, já não têm o comportamento e a cabeça de outros tempos, ou Quando porque o velhote estorva, dizendo assim diretamente. eu vejo o filho já com idade suficiente agredir e a tratar mal os pais, os filhos, lá diz-te, filho és, pai serás. É certo que já desde tempos que nós víamos o portuguesinho não era massa bruta, pronto, o que é que se há a dizer disto? Não tinha cultura para educar os filhos. Lá havia um ou outro, mas 90%, ali já é os 12%, ou os 12%. 12,3, sim. Ah, 12,3 de idosos que são alvos de violência. e quem diz de idosos, diz de crianças, diz de mulheres, mulheres de atacar os homens. Isto, o mundo, já como dizia o outro, o mundo está perdido. Para mudar isto, só fazendo umas revoluções na cabeça das pessoas, o que não conseguimos, infelizmente. Nós vamos iniciar agora um registro que vamos prolongar nos próximos 4 domingos, ou seja, nos 4 domingos de março. Quer dizer, nos próximos 5, exato. Hoje é dia, domingo dia 1, 8, 15, 22, 29. Nos próximos 5 domingos, vamos recorrer aqui uma lista em 3 gestos em cada semana. E o título é 15 gestos de caridade de que nos esquecemos com frequência. Nós aqui comentámos várias vezes, ainda agora o Joaquim disse em dois contextos distintos, que a cabeça do portuguesinho, que não tem a capacidade de saber educar, neste caso, mais do que saber educar, é saber agir, no fundo, saber viver com os outros, saber viver em sociedade. E então, 15 gestos. Antes de começar, São só três hoje. há um facto muito importante que nós temos de ver que é realidade. Principalmente, um dos fatores que mais ajudam a esta situação é o egoísmo que se instalou no coração ou no. Na cabeça dos portugueses. É eu, e portanto, tudo que vier atrás é consequência. Então vamos ver quais são os gestos opostos e que podem combater isso. Pode ser? Vamos começar. Número 1, e numa altura em que, para quem é cristão sabe, e para quem liga ainda mais, até pratica, na altura de quaresma, é uma altura de preparação para nos redimirmos, para termos um novo começo, se quiserem. E então o número 1, que diz Joaquim Pereira? Vai lá. Primeiro, lá está o egoísmo. Não deixa parar para ajudar e estar atento a quem precisa de ti. O Exato. quê? Haver um momento em que a gente para e repara que os outros precisam de nós, que nós podemos ser úteis. Os outros não me interessa nada. Primeiro estou eu. Portanto, mas lá está outra coisa utópica, que devia estar em primeiro lugar, como aqui está. E há muita gente que é assim. Você também é logo. É Ah, 99%. É sim. 99% não Ah, é sim. assim. Eu Não, conheço e certeza que pelo mundo fora e pelo país fora há muita mal gente de assim. nós, se não fosse assim. Com certeza que há muitos, há os voluntariados, há Não é isto, preciso ser há aquilo. voluntariado. Uma pessoa vai na rua e vai observar alguma coisa e Olha, reparar que a pessoa precisa lá e está. para o que está a fazer e para o seu caminho e vai lá ajudar. Eu, como já tenho dito aqui várias vezes, nem vou à missa, nem vou isto, nem vou aquilo. Mas não preciso disso e tenho sido. Desde muito novo, agora já estou no ocaso, já estou mais no inverno que no outono, mas já estou no ocaso. E sempre foi, e eu até dizia, eu sou o muro de lamentações. Pessoas que estão, ou que precisam de um apoio moral, ou que precisa de uma palavrinha disto, daquilo, daquilo outro. Parece que elas viam em mim qualquer coisa e diziam, oh, Quim, isto e aquilo. Pessoas que podiam ser meus pais, meus avós, minhas tias. Eu não sei porque é que elas se viravam para mim. Porquê? Porque eu fui. Uma das coisas que sempre tive, já estava. Eu não procurei isso, já estava dentro de mim. Ajudar as pessoas, dar ânimo, animar. Por exemplo, nas doenças, quando vejo a pessoa em baixo e até as ponho a rir e tal, procuro, sem drogas, sem estar a. Uma palavrinha Levantar boa. o astral. Os brasileiros dizem muito isso. Eu até, para levantar o astral, levanto as mãos, ó fulaninho, levanto as mãos, cabeça para Está cima bem, e. não me deu uma cotovelada. E estou a ser agredido aqui. Não esquece, chega para lá. Mais abaixo, lembremos que a ajuda nunca é demais. Todos Não, precisamos uns dos outros. todo. Ainda que estejamos habituados a ajudar, também não nos esquecemos que um dia vamos precisar de ser ajudados. Ou já fomos. Pronto. Joaquim, vamos ao número 2. Leio eu. Sorrir para sermos sempre alegres. Porque às vezes, e confesso que eu próprio também não seguia, não é que agora seguia muito, pois já há parte já da própria pessoa, da personalidade de cada pessoa. Mas às vezes o sorrir, quando chegamos a uma loja, uma rua, um encontro com alguém, às vezes, não quer dizer que acontece muitas vezes, nem sempre, a outra pessoa ver-nos a sorrir com a felicidade, ou pelo menos espalhar felicidade, pode não melhorar o dia inteiro daquela pessoa, mas pelo menos aquele momento, ver o outro a sorrir ajuda. Às vezes. Posso meter um parênteses? Diga. Outra situação é que eu me tenho visto. As pessoas queixam-se quando vou para a saúde, ou quando vou ao hospital. Está todo trombudo. E tudo a manadinha. Ou quando vou à padaria, ou quando vou ao café. Sim, sim. Quando se vai na estrada. E eu a lidar com essas pessoas, que não as conheço, algumas não as conheço. Por exemplo, se vou um café que sou habitual, etc. A minha maneira de tratar é essa. Um sorriso, uma piada, uma coisa, para o astral alto. É que não nos apercebemos, mas muitas vezes quando sorrimos estamos a aligeirar a dor daqueles que nos roem, daqueles que nos veem, ou na rua, no trabalho, ou em casa, na escola, o que é que seja. O número 3, Joaquim Pereira, diz o quê? Lá está. Não é lá está, faz favor de dizer o que está lá escrito. Agradecer sempre. E agora que diga, lá está, porque eu vou aqui e mando a vir, porque o portuguesinho faz o quê? Nunca agradece. Estão não, ali. Não é nunca, mas é generalizações. Sim, nós não podemos. Está bem, mas em geral, na sua opinião, o que é que português faz? Não agradece, nunca diz obrigado, não é grato, não é uma coisa que demonstra. É uma coisa que não custa muito dizer. Um obrigado e também um por favor, quando se pede alguma coisa. Claro, porque são duas palavras. Obrigado. E por favor. São três palavras. Por favor. Obrigado a essa uma. Mas duas frases. Porque nós habituamos a receber, achamos que precisamos ou sentimos que temos direito a. Ou seja, quando fazem alguma coisa por nós, é como se fosse obrigatório. Tinham de fazer aquilo. Lá está o egoísmo. Ego. E no fundo, não há estudos que provam, mas há observações que demonstram que uma pessoa que sabe ser agradecida, que agradece com frequência, até acaba por ser mais feliz, desde que também as pessoas que o rodeiam saibam analisar isso e retribuir contribuir também. Se uma pessoa entrar com o sorriso nos lábios e agradecer e falar... Pode não resultar, mas pode ajudar... Ajuda! A não é ajuda. Sempre, mas normalmente... Eu tenho virado situações dessas. Uma situação... que está esbargada ali, blá, blá, blá, e chega ali, blá, blá, blá, já não é a mesma pessoa. Foi, ela saiu e sempre sou outra. Porquê? Pela maneira de falar com ela. É o modo de... O modo muitas de... vezes não é as palavras em si, nada, mas é o modo de dialogar com as pessoas. Nós vamos embora com uma música, numa semana em que faleceu um dos guitarristas mais conceituados, e com mérito, não é só fama, com mais jeito para a coisa, digamos assim. Fernando Alvim. Fosse o quinta-feira, se não me engano. Acho que foi na quinta-feira. Ficou mais conhecido, não foi esse o único trabalho, mas ficou conhecido por acompanhar durante um quarto de século, vai 25 anos, o Carlos Paredes. Não vou dizer que era menor do que o Carlos Paredes, em termos de talento e de dedicação e de postura em palco, porque também sempre admirei a postura e a qualidade de Fernando Alvim. Fosse aos 80 anos. E vamos fechar com nova música, Variações em Ré Maior, é o nosso pequeno contributo para o Fernando Alvim, que se despediu de nós há poucos dias. E é assim que fecha mais uma edição de Conversas Aleatórias neste regresso. Isto já se sentia saudades, não era, Joaquim Pereira? Isto, a nossa vida sem estes 30 minutos é uma desgraça. E eu, como te disse ontem... Exatamente. Já chorámos e tudo, não foi? Então, o Muro das Lamentações passou a ser ao contrário. O Joaquim é que foi ao Muro das Lamentações a pedir hala, hala, hala, que regresse o Conversas Aleatórias. Vamos regressar sim para a semana. Para já ficamos com o Carlos Paredes e o Fernando Alvim com Variações em Ré Maior. Despedir, faz favor. Ora, então, muito boa tarde. Espero que nos tenhamos maçado muito. E cara alegre, cabeça ao alto e sempre a sorrir. E façam os outros felizes. E a vocês mesmos. Como dizia o outro.